Panorama Agrícola para 21 de julho de 2011, quinta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte do Panorama Agrícola. Hoje é quinta-feira de lua cheia, 21 de julho de 2011. Na mesa de som está o Márcio Peixe e o ditado de hoje é: amanhã é sempre o dia mais ocupado da semana. No noticiário você confere: especialistas em milho e feijão têm encontro em Chapecó. No panorama regional, Chicão de Lages fala sobre a agricultura familiar em Otacílio Costa. E na entrevista, reuniões técnicas na região de São Joaquim capacitam produtor de maçã para a próxima safra. Acompanhe o Panorama Agrícola na internet www.epagre.sc.gov.br. Você pode ouvir o programa também no site do portal Dia de Campo, no site da FETAESC, no site do Centro de Ciências Agrárias da UFSC, na rádio online da Assembleia Legislativa e no portal do Governo do Estado. panoramaagricola@epagre.sc.gov.br é o nosso e-mail. Telefone 48 3239-5647. Uma dica que pode mudar o seu dia. Na dica de hoje, use compressas geladas de flores de camomila que ajudam a desinchar os olhos. É hora das notícias. Milho e feijão. Acontece hoje e amanhã em Chapecó a 8ª reunião técnica catarinense do milho e do feijão e o 2º seminário estadual sobre a cultura do milho. Esses dois encontros ocorrem no Salão de Atos da UNO Chapecó, em Chapecó, e a promoção é da IPAGRE em parceria com a UNO Chapecó. Milho e feijão tem para você difusão de novas tecnologias e intercâmbio entre pesquisadores, extensionistas, professores, técnicos e estudantes, hoje e amanhã em Chapecó. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. A entrevista de hoje é com o gerente regional da IPAGRE em São Joaquim, Názaro Vieira Lima, que divulga aqui no Panorama Agrícola um ciclo de reuniões técnicas sobre a fruticultura de clima temperado, Názaro. Perfeito, Mauro. Aproveitamos então a oportunidade para divulgarmos essa ação que para a região de São Joaquim ela é muito importante, já que as macieiras estão na fase de dormência, aquela fase que ela perde as folhas, e é um momento propício para as capacitações de preparo para a nova safra. Então, esse ciclo de reuniões técnicas eles vão ocorrer nos municípios de Bom Jardim da Serra, Bom Retiro, São Joaquim, Urubici e Urupema. E vai, eles então vão ocorrer esses eventos de 2 a 11 de agosto deste ano e vão abordar basicamente a estratégia de controle de doenças da maceira, estratégia de manejo das plantas, na parte de raleio químico, uso de hormônios, a nutrição das plantas, e também a parte de poda e condução das plantas. Seria no momento que o fruticultor ele tem mais tempo de participar de treinamentos, de capacitações, então a IPAGRE aproveita para fazer essa atualização técnica para que eles iniciem a safra de uma maneira, de uma forma que eles estejam mais orientados e com as novidades que porventura tenham surgido na parte de aperfeiçoamento na condução dos seus pomares. Názaro, você teria em mãos o calendário, dia 2, em que cidade, por exemplo? Isso, mas então vão ocorrer na terça-feira, dia 2 de agosto, em Urubici, no local a Sociedade Recreativa Urubiciense, então 2 de agosto, Urubici. Qual o horário? O horário, então, vai ser iniciando às 8h30 e encerrando às 17h30. Na quarta-feira, 13 de agosto, no município de Urupema, o local, o Clube 13 de Maio. O horário também das 8h30 até as 17h30. Na terça-feira, dia 9 de agosto, em São Joaquim, o local, Casa da Cultura, também o horário mesmo, das 8h30 até as 17h. Na quarta-feira, dia 10 de agosto, em Bom Jardim da Serra, o local é o Clube da Polenta. O horário o mesmo e a programação, aquela que a gente já falou. Na quinta-feira, 11 de agosto, em Bom Retiro, o local, Associação dos Idosos de Bom Retiro, também o horário o mesmo. Então seria das 8h30 às 9h inscrições, das 9h às 10h30 estratégia no controle da sarna da macieira, sempre com um especialista da estação de pesquisa da IPAGRE ou da extensão rural da IPAGRE, das 10 em diante estratégia no controle da mancha da gala e de demais doenças de verão da cultura da macieira, o intervalo para o almoço, das 13h30 manejo de pragas com ênfase na mosca das frutas, grafolita, ácaro vermelho europeu. Das 14h30 às 15h30, raleio químico de frutos e raleio manual. Às 16h, um intervalo. E às 17h30, nutrição da macieira. Bem, todos os produtores dessas cidades, desses municípios da região, são convidados, correto? Todos os produtores e trabalhadores também, que é uma reunião de uma linguagem bem acessível aos produtores. E aos operários de Pomares, que tem então aí administradores de Pomares, que tem a oportunidade de se capacitar e inclusive valorizar então o seu trabalho, a sua mão de obra, né? Há algum custo, Názaro? Não, não tem custo nenhum. Então são eventos gratuitos da região? São gratuitos, claro, são custeados pelos recursos próprios da IPAGRE, colaboração das prefeituras. Então eu gostaria até de mencionar aqui os apoiadores, né? Uma promoção é da IPAGRE, mas nós temos apoiadores. Então, quem promove é a IPAGRE, Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina, e a Associação dos Engenheiros Agrônomos da Serra Catarinense. Apoio às prefeituras municipais de cada um desses municípios. E também a Associação de Produtores de Maçã Inteira de Santa Catarina. Essa entrevista com Názaro Vieira Lima, de São Joaquim, sobre as reuniões técnicas para a cultura da macieira, de 2 a 11 de agosto, na região de São Joaquim. Fique ligado no Panorama Regional. Agricultura familiar. Dentro do programa de confraternidade da agricultura familiar, a equipe do Escritório Municipal da IPAGRE de Otacílio Costa, na região serrana, realizou reuniões de motivação nas comunidades rurais de Coiabal, Fundo do Campo, Casa Vermelha e Vila Aparecida. Na sede do município também aconteceram reuniões no Galpão de Ciências para Jovens Rurais e Escola Rural e na Câmara de Vereadores para apresentação dos resultados e lançamento do programa SC Rural Microbacias 3. Os trabalhos foram coordenados pelo engenheiro agrônomo Aziz Abu Hatem, que é extensionista rural, local, então, da IPAGRE de Otacílio Costa. Os resultados obtidos através dessas reuniões contribuem para o fortalecimento da agricultura familiar no município de Otacílio Costa, motivando os grupos de interesse e envolvimento de projetos locais, né, através, então, de reuniões, principalmente divulgando esse projeto 3, Microbacia 3, município, um galpão também de ciência, né, instituição ligada à escola rural e aos jovens rurais do município, desenvolvendo então a participação desses jovens, lideranças e técnicos das entidades executoras. Na oportunidade, foram entregues documentos do interesse da ADM, Associação de Desenvolvimento das Microbacias, para enquadrar seu projeto agroflorestal legal nos moldes do projeto estruturante e também o pleito de implantar um centro de inclusão digital na comunidade de Goiabal. É importante esse envolvimento e principalmente a participação do jovem rural, o jovem que está um pouco esquecido, que está se inteirando e participando ativamente ali de todas as promoções, de todos os eventos no município de Otacílio Costa.